estrela assim, só podia ser. Seus argumentos, não mudo os fatos, sempre atrás de aventura. No final dos sonhos iguais, ela se entrega ao vício desse amor fictício. Fala na chamada de vídeo que também não quer compromisso, mas quer ter bem mais que um amigo, ter bem mais que um motivo. Seus olhos vejo escrito, faz o que quiser comigo. Logo fumando, olhando o céu antes do sol nascer. Queria que o tempo parasse com você na minha cama. Diz que me ama, hora da transa, sinto seu corpo flutuar. Se isso for ilusão, não me acorda. Nunca senti isso com alguém, só você. Corpo flutuar. Se isso for ilusão, não me acorda. Thank you.